Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, terça-feira, 30 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Posto da PM é o 11º alvo de onda de ataques em Santa Catarina. Operação Gênesis, principal traficante da Rocinha, continua foragido. STF suspende ações contra militares acusados da morte de Rubens Paiva. Espanha é referência para o Brasil na gestão de aeroportos regionais. Estudo atribui algumas ondas de calor a aquecimento causado pelo homem. Fundos especulativos. Juiz americano declara Argentina em desacato civil. Palestinos acusam Netanyahu de manipulação grosseira dos fatos. PPS pede que CPI mista da Petrobras convoque Vaccari e Palocci. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Sol forte e tempo firme no norte do Espírito Santo e do nordeste de Minas Gerais. Sol e pancadas de chuva a qualquer hora no oeste e norte de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Sol e calor nas demais áreas, com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Região Norte. Sol e tempo abafado no norte do país. As nuvens aumentam no decorrer do dia e provocam pancadas de chuva a partir da tarde em toda a região. Região Nordeste, sol e chuva passageira na faixa leste entre Sergipe e Rio Grande do Norte. Sol, calor e pancadas de chuva à tarde no Maranhão. O ar continua seco nas demais áreas da região e garante mais um dia de sol e tempo firme. Região Sul, céu nublado e chuva a qualquer hora em todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece, mas também ocorrem várias pancadas de chuva ao longo do dia em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Sol e pancadas de chuva à tarde nas demais áreas. Para a região centro-oeste, a previsão do tempo. O sol brilha forte em toda a região. O tempo abafado favorece a formação de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva a partir da tarde. No sul de Goiás, há previsão de chuva ainda pela manhã. A chuva pode ser forte, mas não dura muito tempo. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Esmeralda vervolgt nu weer het programma met de Mars, de student gaat voorbij. Às terças-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas 1880 e 1910. Ángel Amor Señora, cantada pelo Sr. Antônio Vargas. Ha tanto amor nella favorita, cantata dal signor Ancona. Nearer, my God, to thee, played by the Edison Concert Band. Verseuse bleue, chantée par Maréchal. Rádio 1900, às terças-feiras, às 9 da noite, no Canal 1. Edison Record. A Bíblia é mais do que um livro. Contém vários outros livros, cada um com a sua função. É o guia do cristianismo e não só. Mais de um ponto de vista informativo e de entendimento do que incentivo à crença religiosa. O Canal 1 convida-o a conhecer um dos livros sagrados da humanidade. A Bíblia. O som do livro. Produto Rádio Transmundial de Portugal, que vai ao ar às sextas, às 20h30, aqui no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Um posto da Polícia Militar em Florianópolis foi o 11º alvo da onda de ataques que vem ocorrendo desde a última sexta-feira na capital de Santa Catarina e região metropolitana. Segundo o Centro de Comunicação da PM, no bairro de Itacuribe, próximo ao centro da capital catarinense, foi alvo de disparos. A Polícia Civil tenta identificar os autores. Devido à série de ataques, a cúpula de segurança do Estado se reuniu para analisar a situação. A principal linha de investigação considera que a ordem dos ataques tenha partido de dentro de presídios do Estado, onde atua a facção Primeiro Grupo Catarinense PGC. Os ataques, inclusive à casa de policiais, pode ter sido motivado, segundo a Polícia Civil, à intensificação das ações no combate ao crime, com a morte de suspeitos em confrontos. A Operação Gênesis da Polícia Civil prendeu 6 homens ligados ao tráfico de drogas na comunidade da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. No entanto, o principal traficante, identificado pela polícia como Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, continua foragido. O Serviço de Inteligência da Polícia identificou uma nova estratégia do tráfico na região, que parou de fornecer drogas e agora está sendo abastecida. Na ação, o helicóptero Águia, da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, que dava apoio aos policiais, foi atingido por um tiro na hélice e teve que retornar ao batalhão para manutenção. Durante a ação, que contou com o apoio de 120 policiais de várias delegacias distritais e especializadas, nenhuma droga foi apreendida. Após 8 meses de investigação, a polícia identificou uma nova realidade do tráfico na Rocinha. Criminosos comandavam o tráfico de drogas na região de dentro dos presídios. Os policiais também conseguiram identificar pessoas ligadas ao tráfico de drogas sem passagem nas delegacias. De acordo com o delegado titular da 11ª Delegacia de Polícia, Gabriel Ferrando, basicamente 3 criminosos davam ordens para os traficantes da comunidade de dentro das penitenciárias. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão das ações penais contra 5 militares acusados da morte do ex-deputado Rubens Paiva durante o período da ditadura no Brasil. Atendendo a um pedido dos advogados dos militares, o ministro também suspendeu das audiências dos réus, marcadas para os dias 7, 8 e 9 de outubro, na Justiça Federal do Rio de Janeiro. A decisão do ministro ainda não foi divulgada. Os militares reformados recorreram ao Supremo para contestar a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que rejeitou outro pedido de trancamento da ação penal. Eles alegam que não podem ser punidos por causa da lei da anistia, cuja abrangência, segundo eles, alcança os crimes cometidos durante o período da ditadura no Brasil. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, José Antônio Nogueira Melhan, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandi Oschendorf e Jaci Oschendorf são acusados de envolvimento na morte de Rubens Paiva em janeiro de 1971, nas dependências do Destacamento de Operações de Informações do Exército, no Rio de Janeiro. A Secretaria de Aviação Civil, SAC, está realizando seminário para conhecer a experiência espanhola em gestão de aeroportos regionais e para antecipar desafios que o país enfrentará nessa área. Segundo o Ministério da SAC, Moreira Franco, ou segundo o ministro da SAC, Moreira Franco, a Espanha tem grande experiência em aviação regional. Eles conseguiram, por exemplo, montar uma estrutura que compatibiliza aeroportos de maior e menor rentabilidade e um esquema de subsídios permitindo que todos os espanhóis possam utilizar o modal, disse. O seminário Gestão de Aeroportos Regionais, Experiência AENA, contará com apresentação de especialistas da entidade Aeropuertos Españoles e Navegación Aérea, AENA, e da empresa espanhola INECO, que oferece serviços de infraestrutura de transportes em mais de 45 países. O embaixador da Espanha no Brasil, Manuel de la Câmara Hermoso, e o ministro Moreira Franco da Secretaria de Aviação Civil também participaram deste seminário. Ondas de calor registradas no ano passado em Ásia, Europa e Austrália foram influenciadas pelas mudanças climáticas provocadas pelo homem, mas nem todos os eventos climáticos extremos poderiam ser atribuídos ao aquecimento global, afirmaram cientistas nesta segunda-feira. No total, 16 eventos extremos, incluindo chuvas, enchentes, secas e tempestades, foram analisados em um relatório anual intitulado Explicando Eventos Extremos de 2013 por uma Perspectiva Climática, publicado pelo Boletim da Sociedade Americana de Meteorologia. Os eventos selecionados no estudo não representam o ano como um todo, mas aqueles que tiveram grande impacto e foram de interesse científico, segundo o relatório especializado compilado por 92 cientistas de todo o mundo. O vínculo mais claro entre calor extremo e queima de combustíveis fósseis, que emite dióxido de carbono e contribui para aumentar as concentrações de gases causadores do efeito estufa, foi visto na Austrália. 5 estudos independentes revelaram que a influência humana tinha aumentado substancialmente tanto na probabilidade quanto na severidade das ondas de calor no país. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, a presidente Dilma Rousseff acha incorreto usar da força para conter os degoladores islâmicos. O Brasil, curiosamente, só perde para a Venezuela, este paraíso de paz, por mortes provocadas pelas chamadas balas perdidas. A violência cresceu no país, pelo menos de forma acelerada, nos últimos 10 anos. Curiosamente, o período de governo de Lula e Dilma. Certamente que a Polícia Federal está trabalhando mais nestes últimos anos e, por isso, há mais denunciados e presos envolvidos em corrupção. Não que a corrupção tenha crescido na última década, claro. Palocci pediu 2 milhões de ajuda para Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, com o objetivo de colaborar na campanha para a eleição de Dilma. E o presidente Lula nada sabia, nem Dilma. Paulo Roberto está deixando a cadeia exatamente porque suas delações são avalizadas pela Polícia Federal e Ministério Público. O doleiro Youssef deve começar a sua delação premiada esta semana. E o alívio para alguns, ou até os mesmos que estão nas manchetes policiais de agora, é que é possível que suas revelações

O julgamento contra 46 membros do Sharia, um pequeno grupo islamita suspeito de ser o maior recrutador de jihadistas para a Síria, na Bélgica, começou nesta segunda-feira, na Antuérpia, norte. O grupo anunciou sua dissolução há 2 anos, mas seus membros teriam continuado recrutando voluntários para a jihad na Síria. Dos 300 a 400 belgas que foram combater no país árabe, cerca de 10% estava relacionado com este grupo salafista, segundo as autoridades belgas. 16 pessoas, entre elas o líder da Sharia, Fuad Bekassem, de 32 anos, são julgados por dirigir uma organização terrorista. Líder da Organização de Libertação da Palestina, OLP, acusou nesta segunda-feira o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de manipulação grosseira dos fatos, depois que ele comparou o Hamas ao Estado Islâmico e ao Irã em seu discurso na ONU. Com esse discurso, Netanyahu tenta enganar o público, utilizando a linguagem do ódio, calúnias e subterfúgios. Criticou Hanan Ashrawi há várias semanas. Netanyahu tem procurado assimilar a organização extremista Estado Islâmico, que atua no Iraque e na Síria, ao movimento palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, como diferentes ramos da mesma árvore venenosa, em seu esforço para justificar a última ofensiva contra o território palestino. A imigração está diretamente ligada à morte de 40 mil pessoas desde o ano 2000 em todo o mundo. A estatística foi divulgada nesta segunda-feira pela Organização Internacional para Imigração, IOM, na sigla em inglês, em reunião no escritório das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça. De acordo com o relatório Jornadas Fatais, rastreando vidas perdidas durante a imigração, 4.077 imigrantes morreram de janeiro a setembro de 2014, um aumento de 70% em relação a todo o ano de 2013, 2.400 vítimas. As traiçoeiras rotas de imigração do Mar Mediterrâneo respondem por grande parte das mortes, 3.072, 75%. Em seguida, vem o leste da África, com 251 mortes. A fronteira entre o México e os Estados Unidos, com 230 mortes. E o Golfo de Bengala, no Oceano Índico, com 205 mortes. A Europa é o destino mais perigoso para imigrantes ilegais. Mais de 22 mil pessoas morreram desde 2000, sendo 4 mil no período de 2013 até agora. Apesar do perigo, cresce o número de imigrantes que cruzam o mar Mediterrâneo em busca de abrigo em solo europeu. O relatório relembra a morte de 360 imigrantes africanos provenientes da Eritreia e da Somália em outubro de 2013, que naufragaram ao tentar alcançar a ilha de Lampedusa, na Itália. A fronteira entre México e Estados Unidos é citada no relatório como uma região crítica, onde 6 mil imigrantes perderam a vida desde 2000, tentando entrar ilegalmente no país norte-americano. Mas as estatísticas apontam tendência de redução do número de vítimas. Uma ampla operação humanitária foi realizada nesta segunda-feira em 2 povoados de Cusco, sudeste do Peru, com a distribuição de 2 toneladas de ajuda a mais de 500 afetados por um terremoto no sábado, que deixou 8 mortos e 100 de casas destruídas. O governo peruano anunciou uma declaração de emergência na região por 90 dias para agilizar a assistência e socorrer os 575 afetados. Muitos estão desamparados e abrigados em barracas de camping, montadas em campos esportivos ou em praças públicas, depois que suas casas de adobe ruíram completamente. Com intensidade de 5,1 graus na escala Richter, o sismo teve epicentro registrado a apenas 8 quilômetros de profundidade e ocorreu às 21h35 locais, quando quase todos os moradores estavam dentro de suas casas precárias. Algumas pessoas morreram esmagadas pelos tetos enquanto dormiam ou se alimentavam. Em outros casos, as paredes ou partes da casa caíram em cima dos moradores, segundo relatos de testemunhas a meios de comunicação locais. Os afetados das localidades rurais de Misca e Cusibamba, no distrito de Paruru, na região de Cusco, foram os primeiros a receber ajuda, como comida, remédios, cobertores e 35 barracas, informou a Defesa Civil peruana nesta segunda-feira. O governo não descarta um eventual reposicionamento dos dois povoados se for comprovada a existência de uma falha geológica na região. Entre as vítimas fatais, três são menores de 15, 10 e 8 anos. E um deles é um recém-nascido com apenas 15 dias de vida que morreu nos braços da mãe de 22 anos. Pelo menos 211 jihadistas e 22 civis morreram desde o início dos ataques aéreos da coalizão liderada por Washington, há uma semana na Síria, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A OSDH conta com uma ampla rede de fontes civis, médicas e militares e fornece números diários da guerra na Síria desde 2011. Segundo a organização, essas pessoas foram mortas nos ataques realizados a partir de 23 de setembro pela coalizão internacional nas províncias de Alepo, Raqqa, no norte, Idlib, no noroeste, Deir ez-Zor, no leste, e Razakar, no nordeste. A maioria dos jihadistas mortos eram membros do grupo Estado Islâmico, além de cerca de 60 combatentes da frente al-Nusra, braço da Al-Qaeda na Síria. O presidente americano Barack Obama admitiu no domingo que os Estados Unidos haviam subestimado a ameaça representada pelos grupos extremistas na Síria, um país que ele descreveu como ponto zero para os jihadistas de todo o mundo. Um abaixo-assinado publicado no site da Casa Branca pede que o presidente Barack Obama pressione Pequim para evitar um segundo massacre na Tiananmen, em Hong Kong, onde milhares de manifestantes exigem mais liberdades políticas. Publicado em 4 de setembro na página dedicada a petições, o texto reunia mais de 190 mil assinaturas na tarde desta segunda-feira. O governo se compromete a responder qualquer solicitação que supere 100 mil assinaturas. Estimado presidente Obama, nós, os amantes da democracia que vivemos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, pedimos que pressione o governo chinês para que mantenha sua promessa de eleições democráticas aos cidadãos de Hong Kong, afirma o texto. Tememos que um segundo massacre de Tiananmen aconteça em Hong Kong, acrescenta o abaixo-assinado, referindo-se à repressão ao movimento pró-democrático de 1989 na Praça da Paz Celestial, em Pequim. A Casa Branca pediu moderação às autoridades de Hong Kong frente aos milhares de manifestantes que pedem essas reformas. A polícia israelense deteve nesta segunda-feira, em uma localidade próxima a Tel Aviv, um professor árabe israelense de 24 anos, suspeito de apoiar o grupo Estado Islâmico, anunciou um porta-voz policial. A detenção do professor, que tinha uma bandeira do grupo extremista e livros sobre a jihad em casa, é a primeira confirmada oficialmente em Israel relacionada ao Estado Islâmico, que proclamou um califado em território sob seu controle na Síria e no Iraque. Vamos agora a mais um intervalo comercial e estaremos de volta dentro de instantes com o Jornal Brasil Notícias.

a Arbor Contabilidade, que é alvo do inquérito policial. Meire Poza já esteve no Congresso em agosto. À época, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ela afirmou que o deputado Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia, recebeu dinheiro do doleiro e que os dois mantinham negócios ilícitos. A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa que furtava dinheiro de correntistas do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e de outras instituições bancárias por meio da internet. Investigadores estimam que os suspeitos podem ter desviado mais de 2 milhões de reais. Os criminosos agiam principalmente no Distrito Federal, em Goiás e São Paulo. 8 mandados de prisão preventiva, 10 de prisão temporária e 35 de buscas e apreensão estão sendo cumpridos nos 3 estados. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a quadrilha enviava falsas mensagens eletrônicas pela internet, os chamados spams. Ao clicar sobre os links, as vítimas eram remetidas para páginas eletrônicas que armazenavam dados bancários e senhas de acesso. De posse dessas informações, os suspeitos conseguiam acessar a conta bancária da vítima por meio dos canais digitais dos bancos, conhecidos por Internet Banking. Os policiais federais usaram a sigla IB2K para dar nome à operação. As investigações apontaram que os suspeitos usavam o dinheiro roubado na compra de armas e drogas, em viagens e muitas festas. Além disso, instalavam aparelhos de som em veículos. Confirmadas as suspeitas, os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Um incêndio atingiu o 8º andar do edifício Embassy Tower, no setor de rádio e televisão sul, por volta das 18 horas desta segunda-feira em Brasília. As primeiras informações são de que o fogo atingiu 2 salas de uma empresa de produção de eventos. O fogo já teria sido controlado e ninguém se feriu. No térreo do prédio funciona o comitê de campanha de Dilma Rousseff, do PT. O médico José Costa, de 64 anos, trabalha em um consultório, também no 8º andar, em uma sala vizinha, às que pegaram fogo. Ele contou que atendia a um paciente por volta das 18 horas, quando sentiu um cheiro muito forte de fumaça. Ao sair do consultório, para ver o que se passava, ouvi os gritos de pessoas de um edifício vizinho que alertavam sobre um incêndio. De acordo com o médico, brigadistas de edifícios vizinhos se juntaram aos do Embassy Tower e começaram a retirada das pessoas do prédio, antes mesmo da chegada do corpo de bombeiros. O Rio São Francisco já perdeu 1 quilômetro de extensão nas suas nascentes, na Serra da Canastra, região centro-oeste de Minas, por causa da seca que castiga a região. A constatação é preocupante e de um grupo de autoridades, representantes de instituições de ensino e ambientalistas, que na tarde de sábado passado visitou o trecho afetado pela longa estiagem e destruído por incêndios florestais. A situação é bem pior do que imaginávamos. Se não chover logo, o problema vai se agravar, pois verificamos em muitos municípios um quadro crítico, com lagoas, córregos e rios secando. Disse ontem o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco, formado por 29 cidades, e secretário de Meio Ambiente de Lagoa da Prata, Lessandro Gabriel da Costa. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.